agora, passo para baixo. Norte, tá 3152, vento 1 no meio 0 graus, mas o norte, tudo autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, tá 3152. Xanana 2, 1, 2, copilote, afinal, Xane, Povo, Salvador, 1, 1, 8, do sinal 9, 5, bom posto. 2, 9, com 0, 9, 8, tá pronto, tô na, vai atingir 4 mil. Gente, desça para 2 mil, certo, tá estabilizado, gol 1, 0, 9, 8. 2 mil, reportar estabilizado, gol 0, 9, 8. Azul 6908, desça para 4 mil, pés, ajuste 1, 0, 2, 0, cancelada a restrição de altitude em TAP. Chega, se da restrição de altitude em ETAP, o Anjo 908, só por 026 para 4000 e o ajuste no 020. Azul 9908, após o Zio Zoiduna. Após o Zio Zoiduna, Azul 9. Xanana 258, aciona identificação, desça azul, chegada Mari, para nível 050, ajuste no 020. 050, 1020, desce a chegada Mari. Boa 1098, complete a final e chame o Salvador, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Sabe o azul, Duna, o azul 908. Sabe 08, sente, voo Duna, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, está autorizado em ILS, X-ray pista 10, está estabilizado. Ok, voa Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste 1020, autorizado X-ray, da 10 vai ser estabilizado, azul 908. Puxando a 6258, controle. Mais força. Oi, Duna, desça para 2000, ajuste permanece 1020, autorizado em aliança e está estabilizado. Oi, senhor, Duna, direto na Vicente, permanece estabilizado, certificado em aliança e está estabilizado. Chegado, por favor. Oi, João, 098, pelo autorizado, pista 0, vai ser 0, grosso na 2, né? Autorizado, gol no 098. Estabilizado, azul 908. Azul 908, complete a final de chame, torre 1895. 1895, azul 908, bora. Torre Salvador, boa noite, azul 908, estabilizado 7 minutos. 098, salão azul no meio, chame 12, ano de sinal, ou não? Azul 6908, ventuno 70 graus, 12 norte, pois autorizado, pista na jornada. Confirma, né? Alto Cego Azul 908. 170 graus, 129. Sensível de pouso 990, Azul 908. Oi, Divan, se escuta. 098, Alfa Juliette, Portão 3. Alfa Juliette, Portão 3, sim. Salvador, o Azul 6908, livra na época. 6908, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, 6908. Meu nome é 258, complete o final, chame torre 1895, depois. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre, boa noite, chama a 258, uma milha para o marcador avistado. Chama 258, avistado por autorizado pistão 90, vento 170 graus, 139. 170 com 13, livre esposo na 160, 6258. Turbo 1868, boa noite, chama a 158. Tá aqui, Afirmo. Autorizado do 230 via Golf 370, fala da pista 10, Fuca Transitora Caju. Controle 208, 421 na Fuma, boa noite. Correto, entrou. Chamada. O 9541 no contato radar, 7.000 milhas no Nordeste do Salvador, voo em approach Banff para interceptar a chegada Banff, ajuste 1020, informe na unidade descida. Vamos Banff para interceptar a chegada Banff, depois de atender o descida 9541. Poderíamos confirmar que o 9541 é o número 1, não é certo? Afirmativo. Ele de voa Duna da presente? Negativo, Duna, mantém inicialmente Banff, temos um tráfego com a saída para o setor Nordeste. Mantenha o apoio de Banff assim que possível, vai voar Duna. Ok, mas é apoio de Banff, aguardando, obrigado. 541, desça para nível 050, ajuste 1020. 050, ajuste 1020, 951. Na grande 370, atrás do 1-0, decola 1-0, curva esquerda. Saída pouca, transtorno de paro, 2-0, 2-8, 5-4, 2-4, transtorno. Certo. Sariano 2228, informação chave, autorização vitória da conquista. Sariano 2228, autorização vitória da conquista, 180, escola fixa no 0, primeira curva direita, saiu arbórea, eleva, controle salvador 208, transição 5417. 180, para a vitória da conquista, decolando no 0, direita, arbórea, eleva, 208, 5417. 2228, correto, central. Para o táxi com 155, 2 horas e 15, até a Salvador. Confirma, tá bem? 155. 1968, direita de paciente, ponto de espera da 03, 1895, se não dá na 020. 2295, 1868. Quanto pode ser a Gol 1868, boa noite. Linha decola, 21, 0 graus, 2 5, boa noite, Nath. Linha decola, boa noite, 68. 3228. Controle Salvador Gol, com 868, boa noite. Com 868, contato radar, sua nível 230, direto com o dia. Confirme a posição Conde pro Gol no 868. Negativo, Conde, direto Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar. Direto Jamo, obrigado, Gol no 868. Presente, descida 2.000 pés, ajuste 1020. Descida, está presente, 2.000, 1020, na pica. Para o táxi 48, Salvador, 5 horas. Número 228, autoridade táxi, apatia do Pobre Twinder. Ponte Peregrino 02, número 8, Machim, Senegal, número 020. 020, Ponte Peregrino 0, 2228, chamará 1895. Ajuste no 020, livre LS, reporte estabilizado 9541. 2001, livre LS, reportará estabilizado 9541. Olá, no teste zero autorizado, chame táxi. Chame táxi, no teste zero. 1972, desça para 3010, o ajuste 1020, voando Tuna. Voando Tuna. Uno 868, chame-se Centro Recife, em 1260.85, alterna 125.45. 2685.25, boa noite, 68, obrigado, até a próxima. Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, obrigado, um abraço. Salvador Passaredo 2228, boa noite. Passaredo 2228, contato radar, subo nível 180, direto Elefa. 180, Elefa 2228. Azul 95, quadrão, tem referência para voar direto externo, autorizado. Azul 9541, com referências, foi o externo, reporte estabilizado. Com referência externa, reporte estabilizado, 9541. O 9541, visual no setor com você. Aqui um. Certo. Quero autorizar o táxi, o Apache está com o trem, já está com o 7-0-0-0-0. Apesar de Apache, Índia, o ponto 0-18-9-5. 1-0-2-1 no ajuste, 1-0-0. 2-2-2-8, forma tráfego, posição de 1 hora, 1-0 milhas, rumo sul. Cruzando 3.300 pés para 2.000 pés, Lava Tango 72. Gente, obrigado pela informação, 2.218. 972, desça para 2000 pés, ajuste no 020, livre ILS X-Rate, soma 0, reporte estabilizado. 2000-020, livre X-Rate, reporte estabilizado, 972. Chante azul 9541, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 954. 835, boa noite. Azul 4062. Azul 4062, eu tenho identificação, desço para 3 mil pés, ajuste 1020, voando Duna. 6 mil pés, 1020, da presente Duna, azul 4062. Boa noite, no 170 da Gol. 170, tudo bem, galera, manter, pistão zero. Ali, bom dia, 141, na sala 50, siga ele aqui, o 043, posição remota 3. Vindo direto, parte 3, remota 3, o azul 954. 098, pushback, acionamento, tá um freio. Zona 098, pushback, acionar? Para o táxi 1895. Para o táxi 1895. De Vitória da Conquista. Afirmativo, guarde. Obrigado. Autorizado direto conquista pelo centro aqui. Direto conquista, obrigado. 208, boa noite. Boa noite, voo 1170. Voo 1170, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, direto Jamo. 370, voando direto Jamo, 1170. Não escuta. A gente está solicitando voltar pro box, senhor, para desmarcar um passageiro que está passando mal aqui, tá? Ok, está autorizado, já estou chamando o infraero aqui para poder providenciar o apoio. Te agradeço, não vamos estar com o 3 não, tá? Muito obrigado. Então, ok. A esquerda vai manter proa 050 por aproximadamente 15 milhas. Sotcom 1170 está livre de desvio, já pode aberto. Contar o teu nome já, 1170. 1972, estabilizado? Afirmo. Gerente completo de aproximação, chame torre 118.95. 118.95. Azul 4062, desça para 2010, livre elétrico, porta estabilizada. 2000, livre elétrico, porta estabilizada, azul 4062. Boa noite, chegou no 972, estou autorizado, pista no zero, vento 200 graus às margens. Eu pouso na hora zero, vou na 270, chame Centro Recife, em 126.85, alterna 125.45. 2525, boa noite. Boa. Estabilizado ILS, azul 4062. Gente, azul 4062, complete a aproximação, chame a torre 118.95. Torre 1995, azul 4062. Passaria do 2228, chame Centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 260, 222, boa noite. Boa noite, azul 4062, fechando a aproximação, aguarde pistaria dele. Olha. Voo 1972, solo 58, chega via Alfa, Juliette, portão 109, escuta. Alfa Juliette, para 109. Azul 4062, pistão 0, livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, azul 4062, pistão 0. Alô, 098, já sacou o passageiro, estão prontos de novo para puxar essa chamada. Autorizado, 1895, para o táxi. Obrigado. Salvador, muito boa noite, 1172, boa noite, controle Salvador, a sua identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 020, voando Duna. 2000, direto Duna, do 1172, vai dar. Chame no ponto de espera, pronto, ajuste 1020, confirme aí, alternado Fortaleza. Alternado é Fortaleza, autonomia 2 horas e 40. 2 horas e 40, contador, gente. 4062, solo 02, chega via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, azul 4062. Pé, uniforme, boa, prossiga. Bom dia. estamos com a posição de reboque do pátio principal, siga número 9, para o pátio 3, posição 4, modelo, já em acordo com a intraero. Aguarde, espera aí, deixa eu pegar aqui agora. Gente, toma lá. Uniforme autorizado pushback e reboque, chame para iniciar o deslocamento. Sim, antes estou iniciando o reboque. O Salvador Gol 0-8, pronto para decolar. Lima 098, autorizado linha de decolar, pista 0, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado a linha de decolar, com 0, mais 8. Boa noite, Gol 098, decolou, sai da Pucas e